Nossa reportagem conversando com o presidente do Legislativo Gasparense, Ciro André Quintino, trazendo informações sobre os trabalhos da Câmara de Vereadores para esse início de ano de 2020. Presidente, quando inicia os trabalhos do Legislativo Gasparense neste ano que está começando? Jean, ouvintes da Rádio Sentinela do Vale, a Câmara reabre segunda-feira, dia 6 de janeiro, e funciona normalmente das 13 às 19 horas. De segunda a sexta-feira, os gabinetes estão abertos, os funcionários da casa estarão trabalhando. Claro que as sessões serão feitas a partir do dia 4 de fevereiro, a primeira sessão, mas a Câmara terá expediente normal, atendendo sempre de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas, atendendo a comunidade e preparando tudo para a próxima sessão, que será dia 4 de fevereiro, será a primeira sessão do ano 2020. Nesse mandato, Ciro, você está pela terceira vez como presidente da Câmara. O que, levou você a ser novamente presidente do Legislativo nesse último ano de gestão? Bom, Jean, o último ano é sempre um ano mais complicado, até porque é um ano eleitoral, né? Um ano de período eleitoral, de eleições municipais. Mas a maioria dos vereadores assim decidiu que continuássemos à frente do Legislativo Gasparense. Então, mais uma vez, botamos o nome à disposição e vamos trabalhar em prol, primeiramente, da comunidade gasparense e também tocando a Câmara para que possa prestar o serviço não só para a comunidade, mas também vendo aquilo que é melhor para o município. Eu sempre gosto de dizer que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário têm que trabalhar em sintonia, em harmonia, para sempre pensar em prol da comunidade gasparense. Pela sua experiência, Ciro, por ser ano eleitoral, clima fica mais acalorado? Como é que fica o trabalho, principalmente nas sessões? Hoje, a gente, claro que vai ficar um clima mais acalorado, até porque temos ali, né, são diversas ideologias, diversos partidos, cada um tem a sua ideologia partidária, defende a sua ideologia, mas estamos ali naquele momento. Eu sempre digo, quando eu sou o presidente da Câmara, eu deixo o partido de lado e tento trabalhar em prol da Câmara de Vereadores. A gente tenta tocar da melhor maneira possível para que as sessões fluam normalmente e para que aquilo que seja bom para o município, aquilo que seja bom para a cidade, a gente tenha sintonia e harmonia entre os três vereadores para que seja aprovado para o bem da comunidade. E claro, sempre vai haver alguma discussão, até porque a gente já disse, são partidos, né? Cada um tem a sua ideologia e não poderia ser diferente. Claro que em época eleitoral vai ter sempre uma discussão, mas a gente está ali para manter a calma dos vereadores para que tudo corra muito bem. Sabemos das eleições, sabemos que durante esse período de legislatura vai ser um período um pouco mais complicado, mas com certeza nada que impeça que os trabalhos da Câmara funcionem normalmente. Ciro, você também como presidente se preocupou muito quanto à estrutura da casa, principalmente na parte de acessibilidade. Ah, com certeza. Desde o meu primeiro mandato como presidente nessa legislatura em 2017, né, em parceria com os proprietários do prédio, fizemos ali a colocação de um elevador, moldamos o plenário da Câmara para que pudesse ter a maior acessibilidade, não só para os cadeirantes, mas também para outras pessoas com um certo grau de deficiência, dando estrutura, porque a casa, sim, é uma casa do povo, aberta para a comunidade, e a gente tem que estar preparado para receber a comunidade sempre da melhor maneira possível. Então, através da acessibilidade que construímos, e cada mandato que eu pude ter como presidente, a gente fez alguma coisa diferente, tendo mais transparência, acessibilidade à comunidade e mais autonomia e integração com a comunidade gasparense. Ciro, em maio de 2018, houve mudanças quanto ao horário das sessões ordinárias do Legislativo. Era das 15h30, passou para as 18h30. Nesse ano que passou, 2019, houve um aumento de público devido a essa mudança? Foi um comum acordo entre a maioria dos vereadores, que achou por bem mudar o horário, que era das 15h30 para as 18h30, onde a comunidade poderia ter mais participação neste horário. Claro que quem pode acompanhar está ali à disposição. Sempre há um grau de aumento da participação da população, até porque a partir das 18h30, a maioria, né, que tem aquele expediente, principalmente de comércio, trabalha até as 18 horas, pode acompanhar a Câmara de Vereadores. E foi uma mudança que a maioria dos vereadores achou que deveria ser feita. Estamos aí trabalhando. Teve um grau de aumento, claro que não é aquela expectativa que a gente esperava, porque está ali à disposição. Eu sempre digo, a sessão, ela é uma reunião dos vereadores, aberta a comunidade. A comunidade pode participar, claro, ela não tem como se expressar, mas nós fizemos já na outra legislatura passada um projeto de lei onde a pessoa pode se inscrever, tem a tribuna livre ali, ela pode se inscrever antecipadamente e pode usar a tribuna livre também para dar o seu recado à comunidade. Além disso, a internet está também com vários recursos, a Câmara de Vereadores tem o seu site, seu Face, as transmissões são ao vivo e também as pessoas que não acompanharam ao vivo também podem rever. Com certeza, pode rever, pode usar, fica arquivado todas as sessões ali no site da Câmara de Vereadores de Gaspar. Em 2017, quando fomos presidente a primeira vez, já fizemos isso, não tínhamos as transmissões ao vivo, implantamos aqui a transmissão ao vivo via Facebook, então quer dizer, para dar mais transparência para a comunidade, para poder participar e interagir com as sessões da Câmara de Vereadores. A relação entre o Executivo e o Legislativo, Ciro? Ah, é de parceria sempre naquilo que é bom para o município de Gaspar, né, gente? Temos que ter uma harmonia, sempre que falei, em três poderes, principalmente entre o Legislativo e o Executivo, mas sempre sendo independente, né? Sabemos da independência. Eu sempre gosto de frisar. A Câmara de Vereadores não manda no Executivo e o Executivo também não manda no Legislativo. Temos que ter sempre uma parceria, uma harmonia, e aquilo que a Câmara quer achar que é correto e é bom de projetos que venha do Executivo, a Câmara aprova, e aquilo que a Câmara entender que não seja bom e necessário, às vezes são rejeitados. Mas até o momento, principalmente na nossa presidência, temos trabalhado naquilo que é bom para o município e aquilo que é bom para o município sempre tem sido aprovado praticamente pela maioria de todos os vereadores. Se vê muito trabalho pela Prefeitura através do projeto Avança Gaspar, que teve também uma parceria do Legislativo. Isso é importante sempre frisar, né, Jean? O projeto da Avança Gaspar, todas essas obras que estão sendo feitas no município, claro, teve uma parceria do Legislativo, teve o aval do Legislativo para que se pudesse fazer esse grande investimento, né? A gente sabe que é um empréstimo, até porque se não fizesse esse empréstimo, não tinham como fazer as grandes obras. Os recursos que o governo federal tem passado são recursos de baixo valor, não são aqueles recursos de anos atrás que eram grandes recursos. Então, ficou para quê? Para o município que possa fazer esse empréstimo, e Gaspar pode ter um poder de endividamento muito grande. Então, aprovamos na Câmara de Vereadores esse empréstimo aí para a Prefeitura, que ela pudesse usar e facilitar nas grandes obras aí para o município, que praticamente tem obras em todos os bairros. Em Ciro, nessa gestão também, pela primeira vez, tivemos uma CPI instalada. Como está esse processo? Bom, Jean, a CPI foi instalada, né? Nesse momento até estou falando pouco, não deveria estar falando, até porque quem fala hoje na CPI é o presidente da CPI, que seria o vereador Dionísio Bertoldi, que é o presidente da CPI. A CPI foi instalada, a Câmara apenas dá a estrutura, eu como presidente dou estrutura para que os vereadores possam trabalhar da melhor maneira possível. Mas, a princípio da CPI, nós gostamos de frisar que quem tem que falar sobre a CPI e falar sobre o que está acontecendo e o processo que está encaminhado é sempre o presidente dela. Hoje, no caso, o vereador Dionísio, que é o presidente da Comissão Permanente de Inquérito. O que esperar de 2020? Muito trabalho, né? Bastante trabalho. A gente sabe que são muitos desafios, né, gente? Cada ano são desafios diferentes e ano 2020 também teremos grandes desafios, mas que a gente vai saber superar, né? Com a harmonia, com o trabalho dos funcionários, também com o trabalho dos demais vereadores, assessores. Desafios que com certeza iremos superá-los para o bem da comunidade gasparense. Participação do presidente do Legislativo Gasparense, vereador Ciro André Quintino, trazendo informações do início das atividades para o Legislativo Gasparense nesse início de ano, com expediente a partir desse dia 6, segunda-feira. Para a Rádio Sentinela, o repórter Giancarlo.